YD994, Escala FM, 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49. Escala FM, 95,7. Seu estilo de vida. Chinese the Melody, Pocho, Roger Bennett, Verdi, Pete Moore, What the World Needs Now is Love. Na Escala FM, Viva São Paulo. Descubra com ela o que ela tem de melhor. Apoio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Daylight é um filme catástrofe estrelado por Stallone e é uma prova de que existem filmes para cinema e outros que só dão resultado em vídeo. Talvez porque a solenidade da sala de cinema exija um filme mais elaborado, enquanto o vídeo é um prazer descartável. Em Daylight, Stallone é um chefe de serviço de emergência que se vê preso num túnel que liga Nova York a Jersey City. Ele lidera uma turma de sobreviventes para escapar. Se você lembrar do filme Destino de Poseidon com Gene Hackman, pode ser coincidência, mas o diretor é o mesmo. Daylight já está nas locadoras. Na Escala FM, Viva São Paulo. Descubra com ela o que ela tem de melhor. Apoio Cultural, Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Prepare. prepare-se para os vestibulares no SEMI Mais do Etapa. O SEMI que faz mais por você. Matricule-se agora e abra seu caminho para chegar lá. Informe-se. 574-0722. Como alcançar a eficiência total? Grunazi. Como atingir a qualidade total? Grunazi. Preciso conquistar novos negócios. Grunazi, 28 anos atuando em marketing, comunicação e informática. Pense grande. Grunazi, assessoria de imprensa e radiocomunicação. Grunazi, 832-7502 ou via internet www.grunazi.com.br. Na Escala FM, almoço com música. Ray Anthony, I Dance With a Apple Cider. David Daffodil, Honey Sex. Fausto Papetti, Till. Scala FM, 95,7. Orquestra de Klibanov, Guantanamera, André Costellanets, Smile, 101 cordas, Raindrops Keep Falling on My Head. Estar bem é ter uma vida saudável, cuidar bem do corpo, ter tranquilidade e encontrar equilíbrio. Na Mais Vida de agosto, não perca. Teste mostra que 20% dos chás à venda estão contaminados. O segredo da postura correta. Dicas para fazer de sua casa um paraíso. Dieta, 7 dias para se desintoxicar. Revista Mais Vida de agosto. A qualidade de vida em alta. Nas bancas, uma publicação Editora 3. Escala, discreta e elegante.

Scala. Generation, I will wait for you. A Taste of Honey, Hugo Winterhalter. Carmen Cavallaro, The Girl from Ipanema. Aqui é o seu lugar. Scala FM. Yeah. orquestra de Ray Conniff, Stranger in Paradise, La Gosse Valse, Gérard Calvi, Michel Legrand, Watch What Happens. Scala FM 95,7. Um tributo ao bom gosto. Prepare-se para os vestibulares no SEMI Mais do Etapa. O SEMI que faz mais por você. Matricule-se agora e abra seu caminho para chegar lá. Informe-se 574-0722. Isto é Cinema Brasileiro, nossa memória no papel principal. Nesta semana, com sua Isto É e mais R$4,90, você leva o fascículo e o filme O Beijo da Mulher-Aranha, Oscar de Melhor Ator. Os sonhos, a amizade e a solidariedade de dois prisioneiros diferentes em tudo. Um dos filmes mais importantes dos anos 80 que você precisa ter em sua coleção. Coleção Isto É Cinema Brasileiro, um patrimônio cultural. Não perca, um lançamento Editora 3. Scala FM. Eddie Calvert, Don't Let It Die. Dean Franconi, La Mer e Edmund Ross, What a Difference a Day Makes. Scala FM, inigualável. YD994, Scala FM, 95,7 MHz. Emissora vinculada à rede CBS, Comunicações Brasil SAT. Telefone 81549-49.